Como desenvolver pensamento crítico e autonomia intelectual? Aprenda a pensar por si mesmo em um mundo de informações. Descubra técnicas de pensamento crítico, como filtrar notícias e desenvolver autonomia intelectual na era digital. Vivemos em uma época em que a informação chega de todos os lados: notícias, análises, opiniões, vídeos, comentários, postagens. Tudo parece urgente, relevante e muitas vezes verdadeiro à primeira vista. Ao mesmo tempo em que isso amplia nosso acesso ao conhecimento, também aumenta a responsabilidade que cada um de nós tem ao receber, interpretar e transformar essas informações em pensamento crítico próprio. O ponto central não está em quem fala, mas sim em como escutamos. Por que desenvolver pensamento crítico é essencial hoje? Muita gente acredita que, por acompanhar várias fontes de notícias, está automaticamente bem informada. Mas informação abundante, quando consumida de forma passiva, não forma opinião, apenas ocupa espaço mental. O que realmente desenvolve autonomia intelectual é a capacidade de filtrar, comparar, questionar e refletir sobre o que chega até nós. Receber informações sem exame crítico é como fazer compras sem olhar o preço, a validade ou a qualidade. Parece prático, mas pode custar caro. E o custo aqui não é apenas intelectual, é social, político e até emocional. Como identificar e evitar narrativas prontas e fake news? No ambiente digital, qualquer narrativa ganha força se for repetida o suficiente. Quando não exercemos senso crítico, podemos cair na tentação de seguir a interpretação de alguém que fala com autoridade, emoção ou simplicidade. O problema é que o pensamento crítico não nasce da adesão automática a uma ideia. Nasce do confronto entre ideias, da tensão produtiva entre diferentes perspectivas. 5 perguntas para desenvolver pensamento crítico. E isso exige perguntas. Perguntas simples, honestas e diretas, que nos ajudam a filtrar informações e sair do piloto automático. Isso faz sentido? A lógica interna do argumento se sustenta? Há evidências? Que tipo de dados, estudos ou fatos fundamentam essa afirmação? Quais interesses estão por trás? Quem se beneficia dessa narrativa? O que não está sendo dito? Que informações relevantes foram omitidas? Existe outra interpretação possível? Há perspectivas alternativas igualmente válidas? Essas perguntas não servem para gerar desconfiança patológica, mas para cultivar vigilância intelectual. Elas nos protegem da manipulação, das falsas narrativas e da sensação enganosa de que alguém pode pensar por nós. Autonomia intelectual. Como formar sua própria opinião? Somos seres sociais. Dialogamos, aprendemos, convergimos com ideias de outras pessoas e muitas vezes encontramos discursos que ressoam com o que pensamos. Isso é natural e necessário. O problema não é concordar com alguém. O problema é só saber concordar. Desenvolver autonomia intelectual significa refletir com independência e responsabilidade. Significa reconhecer que nenhuma opinião deve ser adotada apenas porque é popular, repetida, confortável ou alinhada à nossa bolha. Ela precisa fazer sentido para nós, para a realidade que vivemos e para o bem comum que buscamos construir. Quando formamos nossa opinião de forma consciente, ela deixa de ser um reflexo automático e se torna uma construção genuína, mesmo que, ao final, coincida com o discurso de alguém. A convergência, nesse caso, não é submissão, mas sim coerência conquistada por meio da reflexão. O impacto disso no Brasil e no mundo. Em ambientes onde a informação é abundante, polarizada e frequentemente distorcida, a autonomia intelectual se torna ainda mais valiosa. O Brasil, como muitas democracias contemporâneas, enfrenta diariamente disputas narrativas em áreas como educação, mídia, política, economia e saúde pública. Cada grupo tenta moldar as percepções sociais de acordo com seus próprios interesses, e nem sempre esses interesses coincidem com o bem coletivo. Sem senso crítico, ficamos vulneráveis à manipulação emocional e apelos sensacionalistas. Decisões baseadas em medo, raiva ou ressentimento. Discursos simplistas sobre temas complexos. Conflitos sociais que poderiam ser evitados com diálogo. Escolhas econômicas e políticas prejudiciais. Interpretações distorcidas da realidade que perpetuam injustiças. Com um senso crítico, ganhamos algo que vale mais do que qualquer opinião pronta: a capacidade de pensar com clareza e agir com propósito. Um caminho para a liberdade interior. Pensar por si mesmo não significa desconfiar de tudo, nem rejeitar especialistas ou conhecimento consolidado. Pelo contrário, significa integrar essas fontes ao nosso próprio processo de análise, reconhecendo sua importância sem abdicar da nossa responsabilidade intelectual. É maturidade, não isolamento. É autonomia, não rebeldia vazia. Significa reconhecer que nossa opinião só tem valor real quando nasce da reflexão genuína e leva em conta o que é melhor para a nossa vida e das pessoas que amamos. O que contribui para o coletivo e fortalece a comunidade. O que se sustenta na realidade, nas evidências e na experiência vivida. O que respeita a complexidade do mundo em que vivemos. Num tempo em que tantas vozes tentam definir o que devemos pensar, o ato mais libertador é escolher como pensar. E isso começa com algo simples: escutar com atenção, questionar com honestidade, refletir com profundidade. E então, só então, formar uma opinião que seja verdadeiramente sua.